Mozão Prega e Vinho. Avisadinha! É prega e vinho, é prega e vinho. Volume 11. Eu tô ficando doido com essa pisadinha. Se ligue no rebolado, galera do Brasil. Tô ficando doido, tô ficando doido. Swing bem gostoso fazendo, cê fica doido. Olha que eu tô ficando doido, tô ficando doido. Tô ficando doido, tô ficando doido. Swing bem gostoso fazendo, cê fica doido. Passei em todo canto com esse meu rebolado. A pisada é segura, se liga no swingado. Fazendo cê dançar e você doida pra entrar. Dizendo que é boa e que sabe rebolar. Olha, dizendo que é boa e que sabe rebolar. Então encaixa, se solta, rebola. Balança sem parar, então encaixa, se solta. Olha que eu tô ficando doido, tô ficando doido. Tô ficando doido, tô ficando doido. Olha um swing bem gostoso fazendo, cê fica doido. Passei em todo canto com esse meu rebolado. A pisada é segura, se liga no swingado. Fazendo cê dançar e você doida pra entrar. Dizendo que é boa e que sabe rebolar. Olha, dizendo que é boa e que sabe rebolar.